seu Jorge. Seu Jorge não tá aqui hoje, mas eu gostaria então que vocês cantassem comigo. É só um laia laia, bem fácil. Canta aí, laia laia. Pra ele, seu Jorge. Chega como eu cheguei, malandro é malandro. Pisa como eu pisei, não pode acreditar. Chega como eu cheguei, malandro é malandro. Pisa como eu pisei, não pode acreditar. Então pense, dois moleques ali sentados, tramando contra o mundo. Fala de quê? Luta contra quem? Chega com o pé na porta, não dá vale pra ninguém. Imagina só o fim da repressão. Você fala de maconha, de liberdade de expressão. De um lado bandido, de outra polícia. Agora já era, tá na mão da milícia. É, nós avisamos os porcos fardados. Mas ninguém é burro, burro e continua votando errado. Valeu a experiência, valeu até a prisão. Mas o que valeu mesmo foi achar minha missão. Revolução, eu tenho feito orgulho. Às vezes até acho que sou dono do mundo. Talvez eu seja, talvez eu seja. Manda rapaziada, cadê? Eu cheguei, malandro é malandro. Pisa como eu pisei, não pode acreditar. Chega como eu cheguei, malandro é malandro. Pisa como eu pisei, não pode acreditar. Conexão entre o morro e o asfalto. Tu sabe, eu sei. Parando junto com o trabalhador. Caminha do lado do justo e nunca do falador. Eu vou montar uma banda sinistra que vai encher os shows e vai bombar na pista. Eu vou lutar contra todo preconceito. Ter a voz ativa pra manter o respeito. Vou vender disco até ganhar dinheiro. Vou conquistar tudo que foi fazendo. Eu vou atrás da batida também. Vou pôr o rap no samba, vou muito mais além. Eu vou no rock, eu vou no funk. É hip hop, é atitude funk. Tá entendeu? A gente te explica. 15 anos, 20 anos, é pica, pica. É por isso que eu falo assim, ó. É por isso que eu falo assim, tá com os nossos tambores. Assim, ó. Canta aí, pá. Como eu cheguei, malandro é malandro. Pisa como eu pisei, não pode acreditar. Chega como eu cheguei, malandro é malandro. Pisa como eu pisei, onde? Não pode acreditar. Acreditar.